Como é que é? Tá linda. Tava achando que me fez de trouxa. Trocou o certo pelo duvidoso. Mais alto. Era a princesa. Quem termina só eles? Está sendo bem alto. Bora, Mericô! E aí, Bê? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Vem. Olha, olha, pra refrescar sua memória eu vou te dar. Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar, sozinha. E é sozinha que você vai terminar por não saber amar. Perdeu a chance de construir um lar. Me diz aí como é que é comemorar de junho, tirar uma foto e não poder postar. Sonhar e não poder subir no andar. Agora geral vai parar. Eu quero só eu e vocês. Tenho que te perguntar. E aí? Achando que me fez de trouxa. Trocou o certo pelo duvidoso. Era princesa, agora é um bobo. Está sendo feita de palhaça. E vidinha mais sem graça. E aí, vê, cê tá gostando de ser a outra. Pão certo pelo duvidoso. Era princesa, agora é um bobo. E está sendo feita de palhaça. E aí? Yuri Gonçalves. Levanta a mão e faz barulho aí!